Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Nas Voltas do Globo, edição para 11, aliás, 10 de junho de 2013, edição número 11, se assim, então para o Dia de Camões, Portugal e das Comunidades Portuguesas. E é disso mesmo que vamos falar hoje no nosso Nas Voltas do Globo, nem mais nem menos. Vamos nos próximos minutos fazer uma viagem pelas comunidades portuguesas, aquelas que ainda o são e aquelas que já o foram. Algumas das que já o foram, Goa, até 1961, e gradualmente foi perdendo essa presença portuguesa. Damão, ambos na Índia. Dio, também foi uma presença portuguesa ali. O Ceilão, atual Sri Lanka, onde Portugal também esteve. Aliás, Portugal de resto esteve nos quatro cantos do mundo, não é? Como se costuma dizer. África, aqui ainda há uma presença portuguesa bastante grande, aliás, o português é oficial em vários destes países, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, também a Guiné-Conakry, que é uma... aliás, a Guiné Equatorial, peço desculpa, que é uma Guiné que está também empenhada, portanto, em ensinar o português e é, aliás, um membro observador da CPLP, a Comunidade... de países de língua portuguesa. Durante todo este tempo, Portugal foi perdendo gradualmente a sua influência em algumas das comunidades. Eu já não falo do Brasil, porque, como é lógico, somos da para o Brasil, é diferente, porque o Brasil e eles atenção mais do que nós todos juntos. Portanto, é uma comunidade de não é bem uma comunidade portuguesa, mas é lógico, é um dos países, não é? Até o mais, é um dos mais influentes. Da CPLP. Diziam então que vamos hoje fazer uma viagem a algumas destas terras que, aliás, não vamos fazer só hoje, vamos fazer durante esta semana, vamos fazer uma viagem por várias terras onde Portugal já esteve e outras onde ainda está. Se não é de uma maneira, é de outra. Vamos fazer então nestas edições, nesta semana inteira, uma semana dedicada a Portugal e às comunidades portuguesas, mas não na perspectiva da passada semana. Na passada semana falamos da perspectiva do imigrante. Esta semana vamos falar de uma outra perspectiva, mais da perspectiva histórica da questão. As gravações que aqui vamos apresentar são uma recolha impressionante que foi feita durante muitos anos, mas mais entre as décadas de 90, 80 e 90, das quais resultou uma compilação de 12 volumes de seu nome Viagem dos Sons, que nós aqui vamos ter como base para esta, enfim, para este trabalho que hoje vamos aqui apresentar. Ora, vamos começar por Goa, aliás, por onde vamos começar hoje. Portugal esteve em Goa entre 1510 a 1961 e foi, aliás, a maior presença portuguesa de todos os tempos. Mesmo em países como Angola, Moçambique, Cabo Verde, como já aqui referi, não houve uma presença portuguesa oficial tão vincada, nem durante tanto tempo, quanto em Goa. Goa que, apesar de hoje já ser mais indiana do que lusa, tem ainda assim uma forte marca portuguesa. Aliás, admiram, inclusive é um santo que nós aqui admiramos também, que é o São Francisco de Assis, que nada tem a ver com a cultura indiana, não é? O hinduísmo, predominantemente. Nada a ver com o cristianismo. Não quer dizer que seja proibido, nem quer dizer que não seja... Enfim, há muita gente cristã na Índia. Mas em Goa há uma consideração especial, porque, de facto, Portugal teve ali uma presença muito, muito vincada. A não ser depois que, quando em 1961, fomos expulsos. E pronto. A Índia quis, então, a retomar Goa e conseguiu retomar Goa. Portanto, enfim, Portugal não podia fazer mais nada. Pronto. A presença... portuguesa em Goa acabou então por findar, digamos assim, né? Passando a redundância. As músicas que nós vamos aqui ouvir são gravadas já nos anos 90, algumas delas já bastante depois de ter saído de Portugal da tutela goesa, uma terra que é de grandes costumes, de muitas tradições e que rejeita vincadamente o designado Goa Trance. É um género musical que é mais pesado do que o trânsito em si, mas que aparentemente terá nascido em Goa por goeses que tiveram o seu próprio estilo de fazer trance music. Ora, acontece que, pronto, há uma rejeição, digamos assim, é curiosa, muito curiosa até, da admissão deste género musical como sendo algo proveniente de Goa, que é hoje novamente parte da Índia. Diziam então que, tirando este pequeno pormenor, houve ali uma presença portuguesa muito forte. Faziam-se viagens turísticas, ainda, creio que ainda hoje se farão, ou pelo menos até uns anos se faziam, umas viagens turísticas onde havia não música portuguesa, mas sim música europeia. Mais de Portugal e de Espanha, enfim, dos países latinos de uma forma geral, mas sim, sobretudo música portuguesa. Portugal teve ali, deixou muitos costumes, deixou muitas músicas e o português foi durante muitos anos o idioma oficial de Goa. A partes com o Konkanin, que é um idioma também, que é o idioma goês, que se fala então nesta parte indiana. Portugal, como disse, deixou em 1961, mas concedeu a nacionalidade portuguesa a todos os goeses que vieram para Portugal, bem como aos seus filhos. Também concedeu a naturalidade portuguesa. E durante algum tempo, apesar dos amargos de boca, houve uma colaboração interessante com Portugal e Índia. A partir do momento que a capital passa de Bombaim para Mumbai, há uma quebra de relações entre Portugal e Índia, não oficial, ou não, digamos, não... Não há um corte total, mas há um afastamento progressivo dos portugueses face à Índia, que hoje em dia parece um país mais distante do que, curiosamente, há uns 300 ou 400 anos atrás, que era um país bastante mais próximo em termos diplomáticos, digamos assim. Hoje vamos conferir, nesta edição, algumas das músicas que se podem ouvir quando fazemos essas viagens turísticas a Goa. Vamos, isto muitas vezes de barco, é para isso que se fazem estas viagens também turísticas. Goa tem de facto locais lindíssimos. Há a nova e a velha Goa, uma parte mais histórica e a outra mais moderna. E essa já tem unicamente uma influência indiana. Se bem que é como digo, atenção, porque ainda só passaram 40 anos, ou 42 se quisermos, desde que Portugal deixou um local onde esteve 410 anos, ou seja, só passou praticamente um décimo do tempo e há muita gente que ainda fala o português, não é? O português, creio eu, que já não é idioma oficial, mas vamos lá ver, porque ainda há muita gente que fala o português, não é? Filhos de goeses nascidos naquela altura que ainda falam o português, e goeses, reparem que quem tem, por exemplo, 60 anos, não é uma idade assim tão impossível quanto isso. Quem tem, por exemplo, 60 anos, até aos 15, teve como idioma que aprendeu o português. Ou quem tem 65, continua a ser uma idade aceitável, aprendeu até aos... Aliás, peço desculpa, quem tem 60, aprendeu até aos 8 anos. Quem tem 70 anos, por exemplo, aprendeu durante 20 anos o idioma português. Que, aliás, recorde-se, não desapareceu simultaneamente. Foi um desaparecimento gradual. E pronto, e portanto agora portanto, houve ali um afastamento de Portugal com a Índia e também por isso não conseguimos manter o português. Enfim, não houve essa possibilidade ou esse interesse, ou enfim, não sei exatamente porquê, mas o português vai-se perdendo gradualmente. Mas é como digo, só passaram 42 anos desde que Portugal deixou então Goa. Aliás, essa história mereceu, inclusive, uma telenovela no canal televisivo TVI, que por acaso teve uma abordagem muito interessante sobre a questão goesa, sobretudo a princípio da novela, teve uma questão bastante interessante sobre a fuga dos portugueses em Goa e dos goeses que quiseram ir para Portugal. Não vou alongar mais, vou trazer então músicas que os ouvintes... poderiam escutar se fossem a Goa, há uns anos atrás, por exemplo. E vamos começar com uma música que é um clássico para nós, cantada em português de Goa, e que se chama Lisboa, Não Sejas Francesa. É, essa música é uma daquelas que é muito conhecida aqui, portanto, mas não é a única. Nós vamos aqui ficar com uma outra sequência musical, e serão as únicas das últimas duas, não é? Serão as únicas duas. Vamos ficar com uma sequência musical que no fundo é cantada em cocaína, mas tem fortes influências portuguesas, e eu vou passar a explicar porquê. Em termos instrumentais, não é? Há aqui instrumentos como o violino, por exemplo, que não sendo de todo desconhecido dos indianos, a forma como é tocado, não é? A forma como é tocado é isso que diferencia. O próprio ritmo dos instrumentos de percussão também é uma influência portuguesa, não é? Enfim, europeia em geral, mas especificamente portuguesa, porque fomos nós que estivemos lá, que dominamos aquela área. Simultaneamente, há no coro um tom poli... vou chamar-lhe, não é bem polifónico, mas há um tom... há um multitom, digamos assim. Por outras palavras, há duas vozes, neste caso até há várias vozes. Várias vozes, portanto, que sejam várias sons diferentes ao mesmo tempo. É o coro, não é? O designado coro. Aqui em Portugal isso é frequente, aliás, como em muitos países da Europa e outros tantos do mundo, mas em países como a Índia, aliás, como a Índia, como os países árabes, enfim, têm nas suas melodias um tom mais monotónico. É isso, era politónico que eu ia chamar. Era isso que eu queria dizer, era politónico ou monotónico e não polifónico, como há pouco ia dizer. Mas diziam então que o tom que por regra se utiliza mais, o estilo que se utiliza mais, é um estilo monotónico nos coros. São várias vozes, mas todas no mesmo tom. Nos países da Europa, digamos em Portugal, não. Da Europa, enfim, como já aqui referi. Mas no caso português, não. Utiliza-se mais do que uma voz. Às vezes nem é preciso coro. Às vezes são duas vozes a cantarem simultâneo em tons diferentes, que se complementam. Nem de não é habitual, mas em Goa era. E, portanto, vamos aqui conferir várias influências portuguesas numa melodia. Eu fico por aqui, então, ou numa reposada. Eu fico por aqui. Desejo a todos aqueles que escutaram este Nas Voltas do Globo uma boa tarde de segunda-feira. Amanhã, às 18 horas, vai haver mais um Nas Voltas do Globo. Vamos até a uma cidade das poucas que hoje não tem uma réstia que seja do que é português. À exceção do bairro português, mas amanhã conto-lhe de que cidade que eu estou a falar. Uma boa tarde e até amanhã. Não namores os franceses, menina. Ai, Lisboa, Portugal amei duas vezes, mas certas coisas não perdoa. Vejo bem no espelho que ensinado veio, e se o belo centro atrai, vem. Segue o seu leal conselho, não dês desgosto já teu pai. Lisboa, não sejas francesa, com toda a certeza não vai ser feliz. Lisboa, cadeia da linha, vai dos alfacinha, caça com o país. Lisboa, tens camarados que dizem coitados, com as almas na voz. Lisboa, não sejas francesa, tu és portuguesa. Lisboa, não sejas francesa, com toda a certeza não vai ser feliz. Lisboa, cadeia da linha, vai doce alfacinha, caçar com Paris. Lisboa, tens que namorados, que dizem coitados, com as almas na voz. Lisboa, não sejas francesa, tu és portuguesa. Amor às lindas fartas, menina, ai Lisboa, vela bem para quente e guardas, donzela sem citar te enjoas.